Gustavo da VS, Gustavo da VS, a pipoquinha vai te mostrar como travar a língua. Esse é o verdadeiro trava-língua. Cinco rola, travou minha língua. Que ela tira a roupa, agache, mama, mama, tropa toda. Essa é a famosa pipoca. Que ela tira a roupa, agache, mama, mama, tropa toda. Essa é a famosa pipoca. Que ela tira a roupa, agache, mama, mama, tropa toda. Essa é a famosa pipoca. Que ela tira a roupa, agache, mama, mama, tropa toda. Essa é a famosa pipoca. Essa é a pipoca, essa é a pipoquinha, essa é a pipoca. Então vai, um, dois, três, cinco, rola na minha boca de uma vez. Um, dois, três, cinco, rola na minha boca de uma vez. Então vai, um, dois, três, cinco, rola na minha boca de uma vez. Então vai, um, dois, três, cinco, rola na minha boca de uma vez. Vai. Seu nome te apelidou de gatinha. Ô puto, eu não sei teu nome, eu te apelidei de gatinha. É aquela, só andar de quatro e pede leite na boquinha. É aquela, só andar de quatro e pede leite na boquinha. É aquela, só andar de quatro e pede leite na boquinha. Ô pipoquinha, tá esquecendo de mim? Já mamou todo mundo, agora vem com o tiquinho. Mama um pouquinho, pipoquinha bem gostosinho. E mama devagar, depois mama rapidinho. Mama um pouquinho, pipoquinha bem gostosinho. E mama devagar, depois mama rapidinho. Mama um pouquinho, pipoquinha bem gostosinho. E mama devagar, depois mama rapidinho. Mas calma aí, safada, colabora. Chegou minha vez e eu não vou ficar de fora. Geral me falou que tu mama da hora. Então vem cá me mama pra ver se meu pó prova. Geral me falou que tu mama da hora. Então vem cá me mama pra ver se meu pó prova. Então mama o Gustavo pra ver se ele aprova. Gustavo da VS, Gustavo da VS, a pipoquinha vai te mostrar como travar a língua. Tem o Gustavo da VS, tem o Gustavo da VS.